DF se formou. Ele estuda, ele trabalha como a sociedade pede, mas na mente tá guardado o sonho que não se mede, de influenciar, conquistar o seu lugar. Bota na cabeça dos moleque que existe um bom lugar, que o oba-oba que cês quer é vacilo no enredo, porque essa alegria é como um estalo de dedo. Passa rapidão, não compensa se afundar, por pouca micharia tá disposto a matar. Que é Black Belt e Xbox, status, muita mulher. Que é dinheiro e um carrão, melhor pisante no pé. Se esquece do principal, de Deus e da família. Vejo muito por aqui, na capital Brasília. Eu vim pra mostrar que isso tudo não compensa. Ganância no ser humano se torna a pior doença. É tenso, nesse momento eu penso que pras lágrimas da vida a mão de Deus se torna lenço. Enxuga a tua lágrima, na fraqueza te faz forte. Cuida da tua ferida, cicatriza o teu corte. Vem, faça o certo, ei irmão, vem pra cá. É melhor esperar do que sacrificar. É Deus que tá na frente, basta você confiar. É melhor esperar do que sacrificar. Vem, faça o certo, ei irmão, vem pra cá. É melhor esperar do que sacrificar. É Deus que tá na frente, basta você confiar. É melhor esperar do que sacrificar. Não deposite confiança no homem que faz lambança. Só olha pra própria pança, com ignorância avança. Confia em quem te ama, abençoa a trajetória. Te dá oportunidade, conquistar tua vitória. E onde procurar esse bem pra confiar? Se já andei, cansei, nada de encontrar. É Deus, meu querido, que te traz abrigo. O melhor amigo tá todo tempo contigo. Creia, acredite, anote o meu palpite. Ele fala com você através desse hit. Não se irrite, aceite meu convite. Deus levanta o desvalido e coloca na elite. Eu sei, você tem valor, não aceite essa ilusão. Esse mundo quer sugar, congela teu coração. Te fazer ser só mais um, chamado de qualquer um. É comum, não é verdade, não, de jeito nenhum. Cada dia um novo dia, uma chance de mudar. Hoje pode ser teu dia, basta tu acreditar. Agarra oportunidade, muita fé no Redentor. Não volte atrás e nem desiste, foi Deus que te chamou. Vem, faça o certo, ei irmão, vem pra cá. É melhor esperar do que sacrificar. É Deus que tá na frente, basta você confiar. É melhor esperar do que sacrificar. Vem, faça o certo, ei irmão, vem pra cá. É melhor esperar do que sacrificar. É Deus que tá na frente, basta você confiar. É melhor esperar do que sacrificar. Vem, faça o certo, ei irmão, vem pra cá. É melhor esperar do que sacrificar. É Deus que tá na frente, basta você confiar. É melhor esperar do que sacrificar. É melhor esperar do que sacrificar. É melhor esperar do que sacrificar.